se o coração nos condena. Maior é Deus, Deus sabe todas as coisas. Maior é Deus, se o inimigo rodeia, se a derrota está feia, ou se vive o sol. Por maior que seja o problema, nada que eu tema, Deus é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Ele é forte, Deus é maior. Deus é maior que o pranto. Ele é justo, ele é santo. Ele é maior. Maior é Deus. Maior é Deus. Deus é maior que a morte. Ele é rei, ele é forte. Deus é maior. Deus é maior que o pranto. Ele é justo, ele é santo, ele é maior. Quando vem a enfermidade, o que é que eu faço? Maior é Deus. Quando vem a dor ou a saudade, o que é que eu faço? Maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando a força me falta, orar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto. Deus é maior, maior é Deus. Maior é Deus. Ele é forte, Deus é maior. Deus é maior que o pranto. Ele é justo, ele é santo. Ele é maior. Maior é Deus.